可以反敲了。 行。 3-1 pushback acionamento. Gostaria 2-2-3-1 coordenação com a equipe de solo chame táxi. Ok, vai chamar táxi, passarela. Prossiga. Gente, Mike Eco Lima, vou ir na proa do farol de Itapuã. Gente, agora copo, Grip 5627. Não vou embora, prossiga. Atenção é a chão no meu peixe. Guarda a cópia, o Ranger November 1. Total 3217. Total 3217, autorizado ANR, colapso 10, vento 120, grau 08. A linha decola, pista 10, total 3217. Correndo em sede, escuta. Total 190, autorizado. Copia agora a coordenação 150. Trip 5627 autorizado para Caju, nível 190 via Golf 677, decorada 1-0, curva esquerda, saída Puca, direto Caju. Aciona 5423, controle 19-80. Correto, chame para o acionamento pushback. E alterne 12545. 2005, alternando 2545, China 63, 14, uma boa tarde. Boa tarde. Vai atingir 4000, gol no 869. Gol no 869, inicialmente mantenha 4000, aí se informa o tráfego 11 horas, a 5000, eles vão estar pausa, estamos 4. Usamos 2.500 para 1.500 com o Oeste. Vai manter o 4.000, gol no 869. Olha, o Papa Tango Vitor Cialho Hotel já em contato visual com a Aeronave. Gente, Vitor Cialho Hotel, aguarde transferência. Cialho Hotel. Fique lógica, desça para 1.500, hoje chama 0-1. Dave 50, prossiga. Gol no 869, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. 2000 pés, suporte estabilizado, gol no 869. Vitor Charlie Hotel, chame torre 1895. Vitor Cialho Hotel. Torre Salvador, de Papa Tango, Vitor Cialho Hotel. Passei para dois. Papa Tango, Vitor Cialho Hotel. Próximo à rotatória, já em contato visual com a Aeronave. Vitor Cialho Hotel, reporte na final de 3 minis no nosso site. Irá reportar. Bicho no 09. Bate o Índia Alfa, posto 090, 10895 com 1011, batalha. Eu não sei, decolar 239, controle 119.8, bom voo. 119.8, São 3217, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 3217, já estou passando 1500 aí. São 3217, boa tarde, contato radar, subafarolinda 360, está em barco. 360 na Arbor, quando possível direto Arbor ou Elepa. Autorizado, direto Elepa. Direto Elepa, tá 3217. Dave 50, prossiga para o controle de Salvador. Vigia November Alpha, autorizado voo local no 1000 pés, decola da 17 curva direita, corredor Axé, aciona 0171, controle 199.8. Sente pouso em Salvador? Uso em Salvador, Alfa Juliette Romeu. Gente, mantém as condições visuais, adiciona 0111 na proa de Caribe. Boa noite, 69, estabilizado. Boa noite, 69, complete final, chame Torre, 1 no 895. 1895, boa noite, 69, boa tarde. Boa tarde. 1100 graus, 089. Tchau, hotel. Gente, acionamento da Torre 1895, ajuste no 0111. Em coordenação aqui do solo, chame táxi. Aposta para o táxi, pera aí. Solo Salvador, gol 1169, pronto para o posto de estacionamento, posição 1-1. Em coordenação aqui do solo, chame táxi, 1169. 1169, camarada. Vamos dar sinal da 17, não interfere na sua aproximação. Tente aguardar um transatante de pouso, 90, gol 1869. Torre Salvador, o Papa Romeu, Mike Acolima. Mike Acolima, reporte na vertical do farol de Sapor, confirma intenções de pouso 1-7. Afirmativo, pouso para 1-7. Reportar aonde? Na vertical do farol de Sapor, realize 360 pela direita e reporte visual com Boeing 737 na final da 1-0. Afirmativo, setorar 360 pela direita, já está visual com o Boeing na final. Gente, Mike Acolima, tem como seguir a retaguarda do Boeing 737 para a aproximação da 1-7? Afirmativo. Gente, reporte livrando a final da 1-0. Reporte canal livrando. Ono 869, livre pouso, puxando 0, vento 1-0-0 graus, 089. Autorizado pouso, 9-0, igual ano 869. Passarias 223, ono visual com Boeing 737 na final. Faz a passagem do tráfego ali e mantém a cabeça 1-0. Liga. Hotel Solos 43, táxi Hotel 45, confirme. Sente Vitor Tio Hotel, estacionário fica. Confirme prosseguindo para o nosso site. Para circuitar o nosso site. Gente, aposto na base baixada e travada. Aposto na base. 1-7. Aciona 5521, controle 1-9.8. Pode ser na Washington. Chame Torre 1-985. 118-95, guardião. É nada. Salvador. Salvador, o voo 1169, pronto para o táxi. 181 a bordo, autonomia 0337, alternativa Campinas. 20089. 67. O gol 1169. Cruzado táxi até o través do 612. Cruzado táxi até o través do 612. Gol 1169. Paulo Salvador, boa tarde. É o gol 1869. Livrou. 1869, mantém escuta. Até o Lima Juliette Lima. Tá escuta? Gente, decola da pista 197, curva direita, sai da Arbor, eleva. Confirmando, seguir conforme o plano de voo, o Lima Juliette Lima. Gente, tá no pátio 4, confirma. Acionamento táxi 1895, ajuste 10012, Lima Juliette Lima. 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8, custa 3217, uma boa tarde. Boa tarde. Lima, autorizado o posto pistão 7, vento 110 graus, 079. Marca, Colima. Para o Neidon 180, sai da Momo. 180 na Momo, 2231. O 1169. Tem condições de taxar a frente da companhia? Táxi via Índia, alto no ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 2, boa viagem. 1895, ponto de espera grande, boa. Tampa Vista. Frente Alfa de Leste Romeu, chame Torre, 1895. Romeu. Leste Romeu. Alfa de Leste Romeu, continua a aproximação, aposta nacional de 3.017. Alfa de Leste Romeu. Guardião 05, da presente, aproxima direto para o táxi do Graia. Afirmo, da presente, direto para o táxi do Graia. Sente a ponte quando em solo controlado, vento no aeródromo 1, no 0 grau, 079. Voltar a conexão controlado, Guardião 05. Marca Colima, Sinal. Marca Colima, solo aos 48. Correção, livre pouso, fichu no 7, vento 1, no 0 grau, 079. Fichu no 0, no 2, boa viagem. Tem condições de ir pela área gramada sem interferir com o de novembro alto, só que dá até o pote 4? Gente, Maica Cunima manter a posição. Correção, Maica Cunima, aguarde instruções. Corregou, 1-9, Maica Cunima, condições para que sair para o pátio 4, sem interferir com a interseção? 2 padrão 3, sim, estamos fazendo a coordenação com o CGNA, já aguarde a resposta. Passo na interseção, aqui o tráfego está solicitando ingresso aí para a cabeceira, tem condições de taxamento aéreo? Eu estou com o tráfego nacional para pousar. Opa, obrigado. Corre, Salvador, Ouro 169, pronto, ponto de 010. Ouro 169, aliás, é colapso pelo zero, vento 100 graus com 8 nós. Ainda é colapso pelo zero, Ouro 169. Marca Clima, estacionar a frequência livre. Leva. Passar o meu Índia November Alpha, mantém a posição. Alfa Direct Romeu, checa o trem de pouso, pistão 7. Lima, se vai acusar o baixado travado. Bem, você pode checar, do vento 100 graus, 8 nós, altinho no zero, no 2. Alfa Juliette Romeu. Interseção, chama para ingresso, Lima, Juliette Lima. 12 quilômetros, 14. Ao 50, frequência livre. Esquerda alerta devido ao tráfego na aproximação para a pista 17, 1500 metros. A 7 quilômetros. De 50 controle? Juliette Lima. Juliette Romero, check 3, nível positivo 107, 100 graus, 079. Baixado, travado, Alfa Juliette Romero. Autorizado a descer para o nível 050, vou na proa de Mari. Da posição Mari para a chegada Mari. Descida autorizada até o nível 050. O 1969 decolado 52, já me encontrou nenhum 1969 decimal 8, bom voo. Valeu, boa tarde. Controle, somador decola, o voo 1698. Voo 1969, boa tarde, contato Rabat, suba para o nível 360, autorizado direto Lida. Autorizado direto, direto Lida, confere? Afirmo. Muito obrigado. De, para o 360, direto Lida. 1698. Golf Kilo Alfa, Katsami Torre, 1895. Boa tarde, já. Boa tarde. Boa tarde, Golf Kilo Alfa. Golf Kilo Alfa, aproximação, reporte na final de 3 mil e não na 7. Kilo Alfa. De 90 era autorizado o ANA e decolapso no 7, vento 100 graus, 069. Meia-torre. Faça o backtrack, libera a pista e após o ponto de espera, ok? Quilômetro 14. Solta. Jogo aproximação 0750, ingressou para decolar, ok? Sim, Matheus, está observando então. Boa, na 2-0, posso esperar. Gente, mantenha o ponto de espera, gol. Golf Kilo Oscar, cheque o trem de pouso, vento 100 graus, altímetro 02 com 8 nós, pouso autorizado, pista no 7, Golf Kilo Oscar, cheque trem. Está abaixado o checado, então. Alfa Juliette, eu mantenho a presente posição. Para o meu Índia, November Alfa, decolado aos 5-4, à direita, corredor A, Chechem, controle 120, decimal 8, correção 119, decimal 8. 19-8, curva à direita, grata, até retorno, em Genoveber Alfa. 1-6-20, autorizado, ANA, decola, piscina 0, vento 100 graus, 069. A linha aí decola, piscina 0, voo 1-6-20. 7. 7 JV53, autorizado padrão 3. Gendo, JV50, autorizado padrão 3. Pega. Guarde por novas instruções, JV50. Baixa livre, pouso, pistão, 7, vento, 100 graus, 079, confirme, baixado, travado. Baixado, travado, quilômetro. Mantém o rumo, subindo para 2.000 pés. Após a remetida, prossegue para novo procedimento ou para Fortaleza? Estou no aguardo, aguardo por novas instruções. Controle Salvador, Índia November Alpha, decolado da 197. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado 017, eu não transponder. 700 November Alpha, informo que não recebo transponder, mantenha as condições individuais, eu estou na 012. 013, o Índia November Alpha, aceite o transponder, como recebe agora? Estou disponível no... Deveríamos fazer um contato? Oscar, Oscar, solo ao 56. Autorizado o backtrack após a interseção Papai, aguarde para ingresso no 45. Obrigado dos técnicos, o GV50? É, negativo, a gente já tinha informado antes, né? 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, agora menos 0. Taxiando até o pátio 4. Reposte alinhado e pronto, capturou na 100. Muito obrigado, gente. Cuidado aqui na batalha. Disponha. Pode autorizar o ingresso no 45, reposte alinhado e correção ao estacionar níveis em frequência. Com 5627, autorizado táxi via Pátio Índia Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 012. Boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera lá, 1895. 1169, sendo centro Recife, 1251 e alterne 1339. Certeza 251 e a alternativa 3345, confere? Alternativa 1395. 3395, alternativa. Obrigado, Guarani. Do GV50 após esta passagem, efetua um novo procedimento? É a previsão sim, após essa passagem, mais uma. Seria mais uma passagem em padrão 3? Afirmo. Gente. O GV50 informa que houve a necessidade também da para não atrapalhar o braço, não atrapalhar tanto o braço. Próximo 8. 198, obrigado, até ali, imagina esse número. 509, número 2, eu disparo nível 050. Passarelo 2231, no centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, 2545, 2231, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, minha palavra, Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, boa tarde. Boa tarde, nível 280 saída, informo que não recebo transporte. Só um minuto. Agora de 27, decolar ao 01 no controle 199, decimal 8. 98, 527. Só um minuto, vamos fazer outro teste. GV50. GV50, prossiga. Tem alguma atualização sobre a posição da manutenção? Nota aguarde, vamos, estamos entrando em contato. Em princípio está autorizada a passagem número 3, após a arremetida, inicia a curva pela direita. Após a arremetida, pode... Por gente, por favor, que coloque o EDB imediatamente no ar, por favor, se nossa passagem terá sido em vão. Recente. A 4.5 milhas, tudo aí, Salvador. Erro, pode voar, Alessa, virado? Autorizado, Alessa, Lima de Medicina. Obrigado, Alessa. Membro Índia Vita, então. Afirmo. Matheus, prossegue no padrão 3, confirmando a medida com curva pela direita. Assumindo até 2.000 pés, ajustado 1.012. Curva pela direita, 2.000 pés, 1.012. Também controle da manutenção que estabeleça a identificação do auxílio. Que? Uno 620 Centro Recife, 12685 e Alter 12545. 2.085 Alter 12545, menos 0. GV50 arremetendo, confia no lado da curva, direita? Negativo, pela direita, subindo para 2.000, ajustado 1.012. Direita 2.012, GV50. Zona Veveral com frequência livre. Tá 3560, desce para 3.000 pés e adiciona 092. 3560, está avisando o setor? Já com voo na direita, sobre o mar, aguardando autorização para uma nova passagem e contato com a manutenção. Eficiente, mantenha 2.000 pés, sua altimetria em Salvador no 012, mantenha-se, já que está em condições visual no setor, mantenha-se pelo litoral, vou subir pro litoral e em espera a 2 mil pés com curvas pela esquerda no farol da barra. A equipe da manutenção ainda está encaminhando-se para o equipamento. Assim que tivermos um slot, iremos otimizar a passagem do jeito. Eu queria uma precisão da manutenção para chegar no equipamento, por favor. Excelente, estamos agilizando o máximo possível. Tá, mas assim que possível eu queria uma precisão em minutos, tá ok? Excelente. 3145, prezado Salvador Guardião, nível 360, via Pesolo 190, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, aciona 5505, controle 119, decimal 8. 360 para o Galeão, via Pesolo 190, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Motiva, 5505, responda 698, controle Salvador, 3145. Fusamento correto, chame pronto, acionamento pushback no 02. Papatango Lima, Juliette Lima, chame centro Recife, 1260 e alterne 1288. Todo azul, agora 1288, obrigado, até a Lima, Juliette Lima. Contrário, confirmo, James, espera sobre o mar através do farol, isso? Afirmo, com curvas pela esquerda. Curvas pela esquerda, James 50. Será ultrapassado por um Airbus 320, descendo para 3 mil pés, prosseguindo na chegada mar. Aguarde para uma nova passagem, né, padrão 3. Sente o James 50, coloca na esquerda, sente o traço. Chegada Mari, desça para o nível 050, redução para 250 nós, número 3, na aproximação. Cargo 8487, vou direto do Nano. Não, sol. Prevista para Brasília? 869, autorizado Salvador Brasília, nível 360, via Pesolo 17, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5544, controle 198. Autorizado Gol 1869, Brasília 360, via Brasil 17, decola na aba, transfer Alepa, 5544, transponder, controle Salvador 19. Fechamento correto, procuramento, puxa back no 06, Gol 1869. GM50. O técnico já da manutenção já encontra-se no local. O padrão 3, complete curva pela esquerda na proa 030, mantendo a 2.000 pés. Guarde o padrão 3. O nono 66, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 060, redução para 2509, número 4 na aproximação. Chicago 8487, redução para 2009. 3560 tá na final da 1-0. Tá 3560, complete final de Sumi Torre, 1-1895. 18-95, boa tarde, 3560. Tá 3894, redução para 2009, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-2. 3.000 pés, 1-0-1-2, confirma a velocidade? 2009. Ok, 2009, tá 3, 8, 9. Cargo 8487, desce para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-2, redução para 1-9-0-9. Desce para 3.000, comedor, 199, 4. Controle ao GM50. Precisa. É, tá mantendo a proa o GM50, confirme. Autorizado passagem? Autorizada, padrão 3, GM50. Após a remetida, suba para 2.000 pés, ajustado 612, com curva pela esquerda. Após a remetida, suba para 2.000 pés, curva pela esquerda. Gente, reduza para 2509, número 5. 5627, Santo Centro Recife, 12685 e Alterne, 12545. Vip 5627, controle. Centro Recife, 12685 e Alterne, 12545. Até cargo 8487, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Autorizado 2.000, ILS, reportaremos estabilizado 8487. TAM 3894, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite magnética 0905. Ok, 090 esquerda, limite magnética 090, Salvador. No 1-66, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-2, redução para 2009. Descendo para 4.000 pés, 1.012, reduz para 2009, ou 1-66. 16, libere a direita, chame o solo 1219. Direita 219, centro e comenda. Alô, Salvador, boa tarde, 135-560. Alô, 135-560, via Alfa Juliette, posição 0341. Alfa Juliette, 0341, grato, 135-560. 94 para o curso do localizador, direita 050. Direita 050, 3204. Aguardando o operador de serviço. Estão 3145. Mantenha a posição aguarde. Coordenar com a empresa aqui, ver o que aconteceu. Ok, obrigado. Plan 3560, se tiver condições, agilize o táxi pro companheiro inicial, puxa no 2. Okay. 3294, desce para 2000 PEI, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. Portaria estabilizada, está 5-0, meteu com a mão esquerda. FG 50, suba para 2000 pés, altímetro Salvador 1012. Comando pela esquerda, mantenha-se espera visual no setor norte do aeródromo, afastado 7 milhas. Espera visual, setor norte do aeródromo, poderia ser noroeste para o GV50? GV50, suba para 2000. Vou ir na proa 320. Limites serão 10 milhas na proa para o sequenciamento e posterior passarem padrão 3. Subindo para 2000 pés, proa 320. É porque isso já faz direito para a sua passagem, entendeu? Se ficar pela norte, vai demorar um pouco para eu conhecer. 7 nós. Aguardando para o trem, 847, prosseguindo. Cruzeiro após a nova passagem padrão 3, efetuará uma nova passagem? É, isso a princípio não, tá? Mas tem um auxílio. Eficiente, fico no aguardo para por novas informações. É. 3145, andando com a equipe de solo, pushback, chame o táxi. Pois é, pushback, semana para o táxi, pode ir. Serviço 366, gol no 647. 8487 da APSA, livre pouso no 0, vento 090 graus 062, é nóis. Liga para o pouso, 487. 66. O nono 66. Gol no 645, redução para 2109. 2109, gol no 645. Não acredito que vá interferir com a sua aproximação, é fora do aeródromo, já avisamos os bombeiros para que tomem providências. Muito obrigado pela sua atenção, quase certo. As aeronaves na escuta do controle informam que o MDB de serviço está fora devido ao cheque do Luiz Henrique. sintonizou o TAM 3894. TAM 3894, complexo final do serviço Torre, 11895. Até mais. Torre, boa noite, TAM 3894. 3894, continue a aproximação, reporte trem checado, vento 090 graus, correção, 100 graus, 062 a mais, aguardando informação de pista livre. Pista 3894. 50. Estabilizando o localizador, gol 1966. Gol 1966, complete final de chave torre, 1185. 1895. Boa tarde, gol 1966. Gol 1966, continue a aproximação, informo que é o número 2. Sente. Gol 1645, redução para 1909. Gol 1906, 1645. 1950, esquerda pro 200. Esquerda pro 200. Matheus, sobre a informação, o senhor vai seguir como número 3, aproximação Salvador, um bonde 737-800. Agora na final de 10 milhas. Certo, obrigado. Preto, não acredito que vai interferir a sua com a sua aproximação do 1-0, só atitude de informação. Tenta 3894 na curta final com o trem baixo travado. Aguardando informação de pista livre 3894, vento uma centena, meia dúzia mais. Tenta 3894. 3190, boa tarde, essa identificação. Autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. 050 na Mari, possibilidade vai estar. Autorizada etapa 3190. Direto etapa 3190. Absa 8487, táxi Alfa Kilo, posição 10, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, posição 10, parte 3, atento ao sinalizador. Autorizado, reporte no Serra Vito 366, o gol 1645. 2500, reportaremos no 366. Fora do aeródromo? Apenas para a informação. 1966 aguardando informação de pista livre. Sim, estou ciente da fumaça, visual, e não atrapalharão. Nove quatro, solo 25, libera a direita, solo em 219. 219, César. Alô, boa noite, Altan 3894, livrou na sua escuta. 3894. Ingressa via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa da Juliette. Tena 5, nós. Livre pouso no 0, gol 1966. Salvador, muito boa noite, Altan 3145, mantém o ponto espera da 1-0, pronto? 3145, mantém o ponto espera da 1-0. Mantém, 3145. 894, ingressa Juliette, posição 0-4, Pátio 1. Juliette, posição 0-4, Pátio 1. Papa Romeu, Índia November Alpha, ciente, mantém as condições visuais, posição na 012. Ingresso nos corredores, reporte rotatória visual para o campo. Chané 6143, boa tarde, autorizada a chegada, bom, subida para 4 mil pés, posição 014. Correção, posição 012. Bono 869, pushback, acionamento, porta 612. Bono 869, aguarda 2 minutos para o início do push. 2 minutos, Bono 869. Falou, salvador, Bono 169, livre aviar. Bono 169, táxi via Alfa Juliette, posição 09, parte 1, atento ao veículo, follow-me através do 8. Alfa Juliette para 09, atentando falar o Bono 169. Sando 366, Bono 645. Gente, complete o procedimento, Sando Torre, 1-1-8-9-5, Bono 645. 395, correto. Bono 966, tiver condições, agilize o táxi para liberar a nave da companhia que vai iniciar no 612. Paciente, bom, Bono 966. Pito 69, coordena com a equipe de solo após a passagem do bang da companhia retaguarda, está autorizado no 612, chame o táxi. Gente, bom trabalho, 869. Bono 90, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 2, autorizado na LS, porta estabilizada. 2.012, autorizado LS, pode desconsiderar a restrição de TAP, 5 mil pés? Livre de restrição. Pode levar direto Bono então, na TV? Autorizado. Muito obrigado, direto Bono, tem restrições para 2 mil pés, 3.190 da Sangra. Funciona 6210, redução para 2309. Bandeira para o 372. Ciente, mamilha do externo, aguardando informação de pista livre, aeronave da TAM, Airbus 320, está iniciando a rolagem da 1-0, vento 090 graus 59. A sua escuta. Informo que na aproximação da pista 1-0, próxima à última milha da cabeceira, uma cortina de fumaça preta, não creio que interfira com a sua aproximação. Tá visual? Ah, visual sim. Muito obrigado pela informação. Será necessário mais uma passagem para 3? É negativo, mas não tem deficiente o auxílio, ok? Não copiei. O auxílio está deficiente, ok? Não será restabelecido. É, o jeito vai prosseguir para Fortaleza. Ok, ciente. Suba inicialmente para 140. 140, tomando rumo norte, aguardando por novas instruções. 140 para o norte, aguardando novas instruções, Jair. Qual o nível solicitado para Fortaleza, a gente escolher? É, se possível, 330. Ciente, aguarde. Aru, a todo o 58, prefere. 5552, Sagrante, quando obtém essa atenção, não é nada, uma 8, do 4206. Treinamento correto, sou pronto, falando em pushback no 08, azul 4206. Tá. Ele pôs 9-0, voo no 645. 3145, decolado aos 31, controle 1, 99, decimal 8. 798, dando 3145. O nível 330 para Fortaleza. Boa noite. Senhor Salvador, boa noite. Atento 3145 no perfil da Dael, cruzando mil pés. Senhor 3145, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, atento 3145. 330, aguardando novas instruções aí. É 6210, desça para 2000 pés, ajustando 012. Redução para 2009, autorizado sinal IDS, porta estabilizado. Gente, desce para 2000 pés em redução a 2009, autorizado IMS 010, comandante estabilizado, 6210. Pátio. Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, boa viagem. Gente, pátio Índia, Alfa, lá torre 1895, número 2, 1869, boa noite. E 45, solo 32, libere a direita, chame o solo em 1219. 1219, boa. Para norte? Não, negativo. Mantém ainda esta proa em virtude de tráfego convergindo pelo setor norte, aguardando prosseguir. Ajuste a navegação para posteriormente voar a proa de Abucu. Vai ajustar para posteriormente voar Abucu. Mas confirma, anteriormente tinha pago proa norte, pro jeito, é isso? Afirmativo. Sim. Quero ouvir a solicitada, foi up, pulou 19. No 869 ali, decola pista 90, vento 090 grau 79. Por favor. Patenta tá fora, viu? 950, autorizado a Buco, já superou o tráfego em nível. Confirme a soletra pouco. Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme. Muito obrigado, JV. Voar pouco para a Pessoa 19, confirme. Confirme. Essa posição para interceptar a Pessoa 19, confirme. É uma posição na Terminal Fortaleza. Ah, sim, gente, muito obrigado. Salvador, boa, 3190 da TAM, no localizador. 3190, continue a aproximação. Guardando informação de pista livre, cheque o trem, reporte baixo travado, 3190. Gente, semana baixo travado, estabilizado, final 3190, guarda pista livre.